Shibu Nau, Nebbia, nunca gosta. Criminal, Tio Mori, nunca se puder de faja. Snyaga, filho crazy. The drug business, the drug business. Niggas da snyaga de barruns, dinheiro fácil, dinheiro sujo. You know, Santo Antonio, my nigga Virginia, my nigga Elon. Blood do meu blood. A senhada de barruns, movimento noturno. Vivo rápido, puta vida não vale muito. Miséria, crime, inveja, chibaria. É o pão nosso de cada dia. Abre os olhos, carapinha, a cidade não dorme. Não entregues o teu corpo à maldade do homem. Nunca paro no mesmo bairro, nunca digo o meu nome. Ladrão procurado até o dia que morre. Os meus niggas na frasada fazemos questões. Boxes em casa a fazerem milhões. O mundo gira, o love Santo Adrião. Cuidado se o puto não vira teu patrão. A rua dia a dia é um jogo de rabia. Os meninos estão no coito, eu estou na correria. Quando o circo pega fogo, socorro. Ave Maria, minha shot é um show de pirotecnia. Para killers, ladrões e dealers dançam com a morte na noite da Lisa. Ninguém sem colhões no move não é nada. Qualquer puto esperto chega e dá-te a banhada. Tu és lixo, não vales uma bala. És como um kill de Kizaka na água. Fuck yo, último giro e melhor. You can fuck logo em my nigga Don Pedro. Partes, cagas sem dor nem dó. Não brinques com a vida é uma só. Tua tropa em KO cai em dominó. Corre em zig-zag na chuva de Zagaló. Fontes vem em bloco, quem toca vira pó. Pede a Deus que te livre de gente como nós. Joga o jogo da droga, joga limpo, não faça patota. Não fazes com homem uma grama ou uma nota. Orienta a tua banca, tira o pé da pachoca. Bom jogador, joga o jogo da droga, joga limpo, não faça patota. Não fazes com homem uma grama ou uma nota. Orienta a tua banca, tira o pé da pachoca. Broda no tinco e deixa em vida de rouba, rouba. Anos também gajo na coca. Broda no tinco e deixa em vida de rouba, rouba. Anos também gajo na coca. Máfia, quilo, dose. Começa de onde usa-te aguardado. Jaca de remédio, lado negativo. Mercado negro, começa a vender. Mente esquilando porcaria comi. Roubo de dinheiro, material para pesa. Converso na boca de que esquita de vinha. Tropa de azeque a linha. Deixa a bofia do luta, busca preto para cabeça prenda. Morte que bandidos na tuga tu orienta. Se tem que esquita flor, onde usa-te. Determinados, onde alguém atraso. Coragem com fatiga, de que está. Na rua, feijo bico para vida, tropas de fibra. Chibo, suti, braco, faz intriga. Diz camuflado, que aqui rucuti. Quero na prego, para a paleta. Canta que mesmo a cidade do caldeta. O fronta, boque me chibo, capote. Como que vou enxada, fezada. E de tropas, que da manduta. Da eixa para calada, outro grosso cobiça. Monte que um gajo da aceite lama. Aze, movimento tudo marca. Mori que no torrenta, se está fazendo frente na esquadra. Aze. Call shit the shoes, you know. Fast dinheiro, movimento, fritura. Nas mãos de treto, faz o cruza com jeito. O bom jogador joga o jogo da droga. Joga limpo, não faça patota. Não fazes com homem uma grama ou uma nota. Orienta a tua banca, tira o pé da pachoca. O bom jogador joga o jogo da droga. Joga limpo, não faça patota. Não fazes com homem uma grama ou uma nota. Orienta a tua banca, tira o pé da pachoca. Orienta a tua banca, tira o pé da pachoca. Orienta a tua banca, tira o pé da pachoca. Broda no tinco e deixa em vida de rouba, rouba. Anos também gajo na coca. Broda no tinco e deixa em vida de rouba, rouba. Anos também gajo na coca. Broda no tinco e deixa em vida de rouba, rouba. Anos também gajo na coca. Broda no tinco e deixa em vida de rouba, rouba. Anos também gajo na coca. Guisa, caçu, capanga, alfa, capivara. É bandidagem de Santo Adrião, you know. Maniga Giuliani, Amantinho, Meleca. Cuidado, Máfia 15.